Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, eu tenho aqui o Evangelho de Jesus. Evangelho, palavra grega, quer dizer boa nova. Uma boa notícia. E o Apocalipse, lembrava o irmão Zarur, saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, é o Evangelho moderno, a boa nova moderna, porque anuncia a volta triunfal do Cristo. Quando será? Não sei. Ele próprio diz no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13, que nem ele sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mas que ele vem, vem. E não vem somente na forma literal, conforme muitos entendem ao pé da letra. Eis que Jesus vem sobre as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, certamente. Amém. Versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse. Ele vem sobre as nuvens, mas eu já expliquei aqui também o significado, iniciaticamente falando, de Jesus vir sobre as nuvens. Quer dizer, a sua mensagem eterna, que não se desfaz, porque ele também afirma no Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 13, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele, ao dizer que tudo passará menos as suas palavras, é como a nos afirmar que a sabedoria que nasce dele é para todo sempre. E é elevada, porque vem sobre as nuvens, vem do alto, para clarear a ciência, a política, a filosofia, a economia, a sociologia, a religião, o esporte, a arte e assim por diante. Porque no Evangelho, no seu Evangelho segundo João, no capítulo 8, versículo 12, ele também diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. E ele diz mais no Evangelho, também segundo João, capítulo 8, no versículo 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Quando ele volta sobre as nuvens, significa que ele vem trazendo para este mundo aquilo que este mundo ainda não tem. Uma iluminação resplendente. E os discípulos, que são a luz do mundo, na definição dele, no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, têm que prestar atenção ao que diz o divino chefe: vós sois a luz do mundo. Lá em João ele diz que é a luz do mundo. e caridosamente diz que aqueles que verdadeiramente o seguem, com a fraternidade que ele ensinou, porque ele não pregou o ódio, tem que entender isto aqui. Vós sois a luz do mundo, e a sua generosidade prega. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do móvel, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Deus nos respeita. É sempre bom lembrar. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Assim sendo, quando eu chego aqui e falo a vocês que não devemos cultivar pavores do Apocalipse, é porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu repito, neste programa, que tenho dito em outros, escrito também, o Apocalipse se trata de carta de um amigo que vem e nos avisa sobre o resultado da nossa plantação. Plantamos o bem, haveremos de colher o bem. Se plantamos o que é errado, se não nos corrigirmos, o errado vai surgir da terra. Vai se levantar da terra. Mas eu quero chamar a atenção mais uma vez para isso. Aqui eu jamais afirmei que aquelas palavras escritas no Apocalipse, também no Evangelho, com letras de fogo, são histórias da carochinha. Nunca disse isso. O que eu faço é alertar para isto. O medo não é bom, professor, para nos ensinar a sobreviver a coisa alguma. Quem tem medo já tem metade do esforço perdido. Ou pior, quem tem medo persegue. Medo de perder o seu lugar, a sua posição, o seu poder, o seu amor, e mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, basta ter medo para você já estar metade derrotado. Isso não quer dizer que você vai ser um ser temerário, não é isso. Você tem que ser prudente, mas prudência a ponto de covardia, deixa de ser prudência para ser covardia. Então, se há que recear alguma coisa, não é do Apocalipse, não. Não é o Apocalipse. Prestaram atenção, não é o Apocalipse que mete medo, são os atos humanos. As más ações, os que vivem distraídos a praticar o mal, uns influenciando um e outros influenciando dezenas, centenas, milhares, milhões, que pelos seus atos podem nos levar à completa destruição do planeta. Mas a gente é teimosa, a gente vai continuar crendo no bom senso das criaturas de Deus, ao fim de tudo. A verdade é que a sociedade tem conseguido sobreviver. Eu faço meu papel, às vezes parece até que eu estou sendo demasiado. Não, tem que alertar. Nunca houve tanta informação nesse mundo. Muita gente fica distraída, fica consumida por tanta informação e muitas vezes informação frugal, malévola, que pode ser jogada fora, mas é tanto que a pessoa tem dificuldade em fazer a escolha certa. E vai ficando temerosa, apavorada, assustada. Isso tem que acabar. A gente tem que pensar naquelas palavras de Jesus nessa hora de confusão planetária. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Confiar no bom pastor. Prestar atenção às suas advertências no Apocalipse, conforme encontramos na sua mensagem à carta à igreja em Laodiceia, no capítulo 3, versículo 19, em que ele diz: porque aos que amo, repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te já, porque senão você leva uma topada e cai no precipício. Também na carta à igreja em Laodiceia, capítulo 3, Apocalipse, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Que conforto! E ainda na carta à igreja em Laodiceia, que muitos chamam a do fim do mundo, o fim dos tempos, a mensagem. Ao vencedor de Jesus, eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Até aqui a sociedade teimosa tem sobrevivido, graças a Deus. É uma obstinação bendita e bem-vinda sempre. Ela se mostra superior às loucuras de muitos. Aliás, como dizem os irmãos muçulmanos, islâmicos, Allah Akbar, Deus é maior. Deus realmente é maior, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus amigos e meus irmãos, quem não conhece Franklin Delano Roosevelt? Vocês sabem que ele foi eleito 4 vezes para o governo dos Estados Unidos da América, como presidente da República. No seu primeiro discurso de posse, em 1933, no dia 4 de março, curiosidade, aniversário da LBV, que a Legião da Boa Vontade, abro parênteses para explicar, já que vejo aqui essa coincidência. Ela nasceu da Hora da Boa Vontade, que Alziru Zarur criou na Rádio Globo do Rio de Janeiro, a 4 de março de 1949. Dali veio a Legião da Boa Vontade, a 1 de janeiro de 1950, oficialmente. Mas vamos voltar ao discurso do Roosevelt. Não o Theodore Roosevelt, que era tio da Eleanor Roosevelt, que era esposa do Frank Delano Roosevelt. Eram parentes, era uma parentada incrível, essa família. Então, a 4 de março de 1963, escute essas palavras que têm muito a ver com o que nós vivemos pregando aqui. Fala o Franklin Delano Roosevelt, o homem do New Deal, que levantou os Estados Unidos daquela recessão depois da queda da Bolsa de Nova York, se não me engano, em outubro de 1929. Quando era presidente dos Estados Unidos, o Hoover, o engenheiro. Mas vamos ao Roosevelt. Theodore Roosevelt também foi presidente, mas no princípio do século. Mas vamos lá. Deixem-me garantir-lhes minha firme crença de que a única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo. Terror sem nome, sem razão, injustificado, que paralisa todos os esforços necessários para transformar recuo em avanço. Bom, terminou o discurso do homem, o trechinho que eu mostrei aqui. Então nós vamos continuar. Então, a gente não tem que temer o apocalipse. Entretanto, é necessário que tenhamos atenção, tenhamos cuidado, é bom repetir sempre, com que nós, os seres que habitam o planeta Terra, andamos doidamente realizando contra a nossa única morada coletiva. Este planeta e contra os nossos próprios semelhantes. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele não disse armai-vos, não. Quando ele diz vim trazer espada à terra, significa não vim trazer comodismo à terra. Pois ele diz a cada um de acordo com as suas próprias obras. É bom lembrar aquela passagem de João, o evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso aí é claro como água. Vocês não acham? Deus está presente. Para sempre.